Baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. CD Tecno Melody, volume 22, 2015. Arrepia, mano, Júlio! Santo nunca fez nada demais. DJ Coutinho e Isabelense. Estúdio MJ Produções, o Araxá. DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ. Olha pro DJ, DJ. Ladies and gentlemen, good travel for you. Ok, DJ Manuel Júnior. Incomparable. Let's play, DJ. Tecnomachine. Machine aí, é? O som que bate pesado. Onde toca esse? É o novíssimo Estúdio MJ. Con alegría y con alegría. Sempre. Joga

No Mega São 3D, é pra lá que eu vou. Mas começa a união. Qual é o fã-clube do seu coração? Equipe GDU, GRD. E a Super Âncora, manda ver. E já chegou a Sem Miséria, Sapolândia e GD7. A união já tá formada. Vamos curtir o Comando Águia. As meninas faz gostoso, que é desse jeito. E as periquitinhas do coqueiro. A união já tá formada no Mega São 3D, o Comando Águia. A união já tá formada no Mega São 3D, o Comando Águia. Na pisadinha, vai no comando de Derrege, Renan e o Adriano. Na pisadinha, vai no comando de Derrege, Renan e o Adriano. DJ Betinho e Isabelle. Agito. Sexta, sábado e domingo vou curtir o nosso agito. Seja em Belém ou no interior, no Mega São 3D é pra lá que eu vou. Seja em Belém ou no interior, no Mega São 3D é pra lá que eu vou. Vai DJ Zico Mixe e DJ Jani Saldi. Novo estúdio MJ Produções. Vai te pegar. É a família. Sem estresse que chegou, vai te pegar. Tecno Machine. Estúdio MJ. Aqui. é tudo pelo certo. Clube G5, sempre é só em sucesso. Curtindo o lobo e outras aparelhagens. Bora endoidar e curtir essa night. Bora endoidar e curtir essa night. Família sem estresse, é a Lobo Saúde. Bora endoidar e curtir essa night. Família sem estresse, é a Lobo Saúde. Chegou, vai te pegar. É a família. Sem estresse que chegou, vai te pegar. Inédita do Pará. DJ Betinho Isabelense. Considerado. Estúdio Batista. batido. Minha equipe RS vai chegando pra tocar e todo mundo vai dançar. Equipe RS tocando pra você. É só na qualidade, essa equipe manda ver. Vem te embora, vem te embora. Todo mundo vai dançar agora. DJ Betinho e Zé Melissi. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Vem te embora, vem te embora. Todo mundo vai dançar agora. Mas é chibete, bete, bete, bete, bete, bete, bete, bete, bete. Olha a escura. Canta minha autarquia. Una mano arriba, tomando tequila. Una mano arriba, tomando tequila. Una mano arriba, tomando tequila con limón y sal. Não é filé, mas é chibete, bete, bete, bete, bete, bete, bete, bete, bete. Olha a escura. Canta minha autarquia. Una mano arriba, tomando tequila. Una mano arriba, tomando tequila. Una mano arriba, tomando tequila. No comando do espetáculo, DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. ترسلي اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا do Romano é o caralho, porra. Chifa, chifa, chifa, chifa. DJ Arthur, do estúdio RS Produções. Bota pé, bota pé, bota pira, pira, bota pé, bota, bota. Alayka ya zal jalali mu'tamagi, tamagi, tamagi, tamagi, tamagi. Aqui é o poderoso estúdio MJ. Cadê a roda aqui no baile? O duelo vai começar. Só comecei, só pra assistir. Duelo do passinho romano, quero ver geral engasar. As novinhas vem chegando e na roda vão entrar. Sem vergonha, querem flecha, sarrando a perna no ar. Os moleques se envolver, não conseguem mais parar. Com o corpo desgovernado e com a mão pra lá pra cá. Os moleques chamam as novinhas, ela vem sensualizando. Vem no duelo do passinho do romano. A roda com frente da frente, no braço desgovernando. Vem no duelo do passinho do romano. O baile tá uma loucura, todo mundo tá dançando. Do Romano, abra roda aqui no baile, duelo vai começar. Duelo de Pastinho do Romano, quero ver geral embrasar. As novinhas vão chegando e na roda vão entrar. Sem vergonha, querem flash, sarrando a perna no ar. Os moleque vem se envolvendo, não consegue mais parar. O corpo desgovernado com a mão pra lá e pra cá. Os moleque chama a novinha, ela vem sensualizando. Ha, vem no duelo do Pastinho do Romano. Até, show, show. عليك ترسلي لي ما عرفتك زين ليتني ما شفا شفا شفا Abre a roda aqui no baile, o duelo vai começar. Só comecei, só pra assistir. Duelo do Pastinho Romano, quero ver geral engraçar. As novinhas vem chegando e na roda vão entrar. DJ Manuel Júnior, o medonho das mixagens. Como assim? Era tudo lindo. Eu pedi para o céu, para o céu. Nosso amor ele abençoa. Amanhã vou te ver ao teu lado. Eu quero andar. Eu prometo, meu amor, minha vida eu vou te entregar. Vamos para o Badala, curti com a galera. O meu Badala somos falando Marajó. virtual. Que negócio é esse, meu filho? Produção e mixagens de DJ Pedrinho Virtual, do estúdio Áudio Mix Produções. Aí, filho, não vale copiar. O moleque tá chavadão. Wiggle, wiggle, wiggle. esse, meu filho? Sobe. Assim você vai matar papai. Bunda desce, bunda desce, bunda desce, bunda desce, bunda desce, bunda desce. Agora vai, hein? Bunda sobe, bunda sobe, bunda sobe, bunda sobe, bunda sobe, bunda sobe. Vem! Ai! Essa é a nova sensação que as novinhas ficam malucas. Vem fazendo com a machinha e o triângulo com a bunda. Eita, mãe! Bunda, bunda, bunda danada. Vai! Vem, vem, danada. Pega uma machinha aí. O pancadão de Macapá. Vou te procurar. E é DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá.

que chega, rouba uma cena. Calcada tá de olho e a galete não esquenta. De qualidade é aqui, Estúdio MJ Produções. Be careful, so don't be afraid. You're safe here, no. These arms won't let you break. I put up a sign in the clouds. They all know that we ain't ever coming down. I'm trying so hard not to let it show. Brasil. DJ Manoel Júnior. Mais uma vez o impossível aconteceu de novo. Parece coisa de TV. Live. Me deparei pensando que fosse tudo um sonho, mas quando eu vi era você. Todos os olhos apontando a mesma direção. Virou orgulho, uma conquista, um sonho começou. Live, live, eu agora sou. Eu sou super pop, live, com DJ CLC Juninho. Com David Sinandini, pop, live, coisa de outro mundo. É pop, live, vem ser live. Don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night. Don't blame it on me. me, don't blame it on me. Produzindo o que você gosta de ouvir. Manuel Júnior. Pancadão de Macabá. Vem pra cá que o show vai começar. É Pop Live que vai comandar. E galera, aqui é a família Prot. É Pop na veia. Com o Alice e Juninho é a piração. Deviso e Nandinho já começaram o show. Minha família Prot tá na curtição. Somos um time de futebol. Pela moral, você ouviu? Mais um sucesso do DJ Manuel Júnior! E aguarde mais sucessos!